subir, também cair. Renascendo no extremo do fim, colecionando o que sobrou de mim. Meus inimigos se revelaram, não, não, não, de uma vez. Como abrir meus olhos e antes de tudo, como enxergar, falta luz, tá escuro. Olhar pra quem, acreditar em quem. Não vou cobrar lealdade de ninguém. Outra vez, vou seguir minha vida. Outra vez, cicatrizar as feridas. Decepção, ingratidão, hemorragia e traição. O grande homem suporta. O recomeço é um passo pra vitória. O passado presente na mente recente. O tempo não apaga a história. A direita cai mil, nem se lhe assume atingir. A lei da gravidade que subiu também caiu. A esquerda caiu 10 mil, nem se lhe assume atingir. A lei da gravidade que subiu também caiu. Pro seis ver a resistência singela. Gladiador não enverga nem quebra. Vim pra guerra, trago veneno nocivo ao esgoto. Com a greve da lavagem, regime forçado por porco. Atalho louco na selva da escória. Zóios, vermes, ratos e cobras. Vou que vou, sou o mesmo guerreiro de sempre. Mesma postura, consciência eternamente. De pedra o coração, que já viu tantos enganos. Enforcamento de inimigos e tiranos. Escravizando o respeito com a falsidade. A verdade leva tempo sobre a lei da gravidade. Cai, cai quem não for verdadeiro. Sai, sai o ator que ludibri o gueto. Paga o preço quando o ego se cresce. Sobe e desce, não permanece. Caiu à direita, cai mil. Se lhe assume atingir. A lei da gravidade que subiu também caiu. A esquerda caiu 10 mil. Nem se lhe assume atingir. A lei da gravidade que subiu também caiu. Filhão, o papai, o filhão. Quem é mais falsário é de X a questão. Podridão de montão, contaminando a visão. Monta o tabuleiro, manipula opinião. Sofre e morre quem não tem lealdade na alma. E fraqueja o caráter da missão desonrada. É podre demais essa selva de riscos. Quem é o joio? Quem é o trigo? Não bate de frente, não mostra a cara. Mas na minha ausência eles querem apunhalar. Paga de parceiro, fiel escudeiro. Conheço as pegadas, o rastro traiçoeiro. Eu avisei que aquele tipo ia te arrastar. A energia negativa é fácil de atrasar. Falei, fica atento e ligeiro com a traição. Ele muda de atitude como um camaleão. Subiu pra mente, logo cresce o zoião. Vira inimigo, não, não passará batido nem despercebido. O registro do seu caminho, que papelão. Assim cairão muito mais de 1 milhão. Caiu à direita, cai mil. Nem se lhe assume atingir. A lei da gravidade que subiu também caiu. A esquerda caiu 10 mil. Nem se lhe assume atingir. A lei da gravidade que subiu também caiu. Mano, nem te conto, o bang é de canalha. Os tipo que colava do seu lado e jurava fidelidade, lealdade e compromisso. Puro interesse na moeda e nos níquel. Todo zoião, a posição é tudo igual. Espiando vilão de grau, veneno letal. Ratear o esquema, forma lá dos seus baratos. Você quem criou as cobras pra ser picado, mal olhado. Mal do lado, tipo Judas Tio. Inimigo, velato, invisível. Ser humano, irmão. Quero ver quem é de fé. Dá poder pra ver quem é. Salto alto, dá no pé. Esses dias tão veio um nefasto pagodeiro. Quem batia no peito até ao fim é com nós mesmo. Nem acreditei, ligo o naipe do ingrato. Encordando as suas cutas, agora cospe no prato e tá lado a lado com os povos da discórdia. Tudo escória, aguardando sua derrota. Mano, os caras te inveja pra carai. Seca até a ruda, olho gordo demais. É, meu Deus é mais, bem maior que a maldade. Bem além da maldição, dos traíras covardes. ilumina, meus passos direciona e conduz. A gente é do bem, coração bom, reflete luz. Estancou o pus da ferida, vou pra arena. Lei da gravidade, irmão, a ação é lenta, mas não falha. Vamos que aqui é gladiador, seja lá como for, na alegria ou na dor. Ora, ora por eles pra tudo dar certo. Pra não faltar água no deserto. A inveja é fraqueza, é alimento da ambição. Corrompe a alma e seduz a razão. Então, ora, deu minha hora, eu já vou. Não viu, não lembrou, quanto tempo passou. Aqui estou, na passagem da evolução. Aprendendo com a vida, passando a limpa lição. Deus me proteja, me proteja de, me dê forças para ser escravo da humildade. Meu Deus, me mostre os personagens que adotaram a falsidade. Deus me proteja de, me dê forças para ser escravo da humildade. Meu Deus, me mostre os personagens que adotaram a falsidade.